Que me dizes a isto? É um parasita, está claro. E virá jantar? Com toda a certeza. Ora essa. É apenas o começo, não passas ainda de um quase ministro, que acontecerá quando fores de todo. Tal preço não vale o trono. Ora, aprecia lá minha filosofia, só me ocupo dos meus alazões. Mas quem se lembra de me vir oferecer artigos para ler e estômagos para alimentar? Ninguém. Feliz obscuridade. Mas assim cerimônia? Ah, querias que fossem acanhados? São lestos, desembaraçados, como em suas próprias casas. Sabem tocar a corda. Mas, enfim, não há muitos como este. Deus nos livre, seria uma praga, que maçante. Se não lhe falas em cavalos, ainda aqui estava. Será outro? Será o mesmo?